Pessoal, mais uma Rafa Fatela, Juliette Bravo Delta, boa tarde. Boa tarde, Juliette Bravo Delta, prossiga. Área estabilizada. Juliette Bravo Delta, ciente. Continua a aproximação, número 2 para pouso. Tá, ciente, Bravo Delta. Alegre no passe 3, me tá. 3589. Zero 3 na escuta, solta. E aguarde na ataque 6 delta para o cruzamento. Mantenha na ataque 6 delta. Top cobre. 394, Galeão, 360, autorizado, aerovia, surpreso do 10, até SMAP, e após, conforme o plano, decola da 10, com curva direita, após decolagem na subida da El, após Leda, e após Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge, aciona 5137, controle 1, correção, controle 120, decimal 8. Autorizado 360 para Galeão. Conforme o nosso diploma, via Amperflu 10 até esse mapa. Eco Terra Mapa, mais Alfa Papá. A saída é a da El Leda e após Brite, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco. E como 37 é o transponder, 1208 controle. Pético, voo no 394, chame pronto, pushback. Câmara. Boa tarde, nobre solo Salvador, mantenha o padrão. 03, mantenha a posição. Pista 10, vento 120 graus 072. Atualizado pelo Juliette Bravo Delta. Patrono, fique atento, tem um P3 aí na ataque 6 Delta, o pessoal vai ter condições de passar tráfego com segurança. Então, com segurança e ainda babando. Gente. Próximo setor, vou no 333, aguarde mais 2 minutos previsto. Dois no meio autorizado, alinhar e manter cabeceira 10. Alinhamento 10, Índia e Alfa, ponte espera 186, ajuste no 011, deu um bom voo e boa tarde, vou no 600. Ok, Solo, 5489, estacionado, pronto para o parque. 50 mortos, ao fim de 4 horas, alterna ponte clara. Olimpo 03, autorizado cruzamento da pista no 028 até o pátio militar. Tenha uma boa tarde, Olimpo 03. 3589, copiado, pátio 3, pátio principal, segunda direita, via Índia e Alfa, ponte espera 186, ajuste no 011. Então, bom, veio, boa tarde, 3589. 4 aproximado. Livre até o Pac 3 via Kilo, Juliette Bravo Delta. Tá, Juliette. Senna 6141. Senna 6141, no aguarde para ingresso, a passagem à esquerda do ATR da Trip, está prosseguindo para o ponto de espera. Após o seu ingresso via Juliette, prossegue portão 07. Fiel, ponto do ATR da Trip, segue para o CES, 6141. Obrigado. Tá, está passando a decolagem. Gol 1600, boa tarde, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. MAP, Eco Sierra mais Alfa Papai, MAP, após conforme plano de voo, decola da 1-0 com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, aciona transponder 5162, controle 120 decimal 8. Autorizado também o motor de voo para Jefferson, 1-0 MAPI. Após conforme roda do plano, conforme 1-0, curva direita, da El, Leda, 3-62, controle 208, Roberto, da 393, remoto 1-2, chame pronto. Portão 03 está livre, chame táxi. Venha de mais táxi, não. Gol 1606, autorizado 1600, autorizado decolagem, pistão 10, vento 120 graus, 08 nós. Trip 5489, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Decola 207, chame o controle 120.8. 208, gol 1600. Salvador, boa tarde, Fechane 6315, baixado travado no externo da 10. Fechane 6315, continua na aproximação, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, Fechane 6315. Cinco 489, autorizado decolagem, pistão 10, vento 150 graus, 07 nós. Oceano 6315 autorizado pouso, pistão 10, vento 150 graus 07 nós. Autorizado pouso, Oceano 6315. Trip 5489, decolador 09, chame controle 120-8. 120-8-5489. 4 horas e 10 na autonomia, pegando o caminhão. 184 a bordo. Copiado, táxi autorizado, Índia e Alfa, ponte 010, torre 118, decimal 6, ajuste 1011, tem um bom voo, boa tarde, voo no 333. Ponte Índia Alfa, 186, obrigado, uma boa tarde. Torre, muito boa tarde, trip 5626, autorizado. Bom, no 333, boa tarde, mantenha a posição. Pode ser, trip 5626, continua a aproximação, aguarde pista livre. Gente, aí ó. Oceané 6315 nos solos 10, livre direita, chame solo 121, decimal 9. Para a direita, 219, acionamento. 1 no parafuso, back acionamento. Autorizado, 394, contact. Chamará. Alô, Salvador, Oceano 6315, Ligurão. Alô. 315 da Oceano, boa tarde, via Alfa. Foi. Juliette, portão 111, portão 11. Alfa, Juliette, portão 111, Oceano 6315. Coordenação, o Oceano 6315, tu vai prosseguir via Alfa, reportante da Juliette para ingresso. Vai prosseguir via Alfa, reportante da Juliette 6315. A saída do pátio 3 aguardando para cruzar o pátio principal, Juliette Bravo Delta. No 333, autorizado a linha e mantém cabeceira 10. Lima 1, conhece, prossiga. 9, né, está agrupado tráfego e solo. Lima Alfa Yankee, confirmando 220 para Sierra, November, November Uniforme. Fala pista 10 então. Agora o meu Lima Alfa Yankee está autorizado para Sierra November, November Uniforme, no nível 220, via Whisky 1, até Ilhéus, Yankee Lima Hotel, após vai prosseguir direto, conforme o plano de voo, decola da 10, com curva à direita após a decolagem, na subida da El, após Leda, após direto Ilhéus. Aciona 5152, controle 120 decimal 8 e a torre 118 decimal 62. Está autorizado, acionamento chame táxi, Lima Alfa Yankee. Guarde táxi do aeroporto da Santa, no Travel 09, para ingresso para o portão 11, na 63, 15, salve no instante. Paulo Salvador, muito boa tarde, 35626, decorou na sua disputa na Alfa. Contato 35626, táxi via Alfa. E reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette para ingresso. Confirma o básico do 5626? Vou confirmar o seu ingresso, então, próximo na esquerda, táxi 6 kg. Provavelmente será o pátio 3. Na minha ficha dizendo que era o pátio principal, mas deve ter ocorrido algum engano. Então, ingressar aí próximo à esquerda, táxi 6 kg, e prosseguir até o pátio 3. Quilo até o pátio 3, 5626. Nossa, mas é o 3, táxi autorizado até o Travel do portão 05, aguardando para prosseguir o 393. Pronto, Salvador, o gol 394, pronto para o táxi 55 a bordo, 3 horas e 47 de autonomia, alterna Campinas. 055 a bordo? 155. 155, copiado, Índia Alfa, com espera 118.6, ajuste no 011-1011. Tem um bom voo, boa tarde, 394. Alfa no ponto de pressa 26-10-11. Boa tarde. Bom fim de semana. Bom dia. Vem, Bélgica Romeu, autorizado pouso na 35, mantém espera na, no farol da Popo. Será que espera Itapuã, Romeu? Novembro, Bélgica Romeu, reporte no farol de Itapuã. Reporte farol de Itapuã, Novembro, Bélgica Romeu. Ciente, avistado, Boeing, Novembro Alfa Romeo, pista 35, pouso na cabeceira. Gol no 394, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 10. 524 no solo 19, liga direita, chame solo 121 decimal 9. 219, boa. Base para final 35, November Oscar Romeo, autoriza pouso na intersecção. Oscar Romeo, autorizado pouso na intersecção. Direto para intersecção, November Oscar Romeo. Salvador, para Tango Kilo, Tango Romeo. Eu sigo aqui no Tango Romeo. Vai estender para uma base pela direita da 17. Quilo Tango Romeo autorizado. O ingresso na direita, aguarde para girar a base. Sim, você vai guardar o Romeo. No 394, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 190 graus, 062. Autorizado decolagem, 394. Bravo Delta, Lima, após Mike, e até a Quebec, mantenha taxiway Quebec e chame a torre 1862 para prosseguir o cruzamento da 197. Serra Lima, pronto, cobra. Serra Lima para Ipiaú, Serra November, Índio Uniforme, 140, nível autorizado, direto. Foi até 80 milhas, após cancela 045, prossegue visual direto. Recola da 17 com curva à direita, após decolagem, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, e após direto Ipiaú, aciona 5172, controle 120, decimal 8. E a torre 18 decimal 62. No 394 decolado aos 21, nós temos controle 120 decimal 8. 0894. Controle 120 decimal 8. Juliette Bravo Delta, confirme pátio. Juliette Bravo Delta, autorizado cruzamento da 1735. Serra Lima, ajuste ao 011, dê um bom voo e boa tarde. 1924, foi prosseguindo. Segue via Juliette, portão 05, gol 924. Juliette 5, 1924. Centro 561, Brasília 380, autorizado, autorizou 17, aerovia, decola da 10, com curva à direita, subida Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, após direto Elefa, onde intercepta peso 17. Aciona 5170, controle 120, decimal 8. Tan 3193, autorizado decolagem, pistão 10, vento 190 graus, 062. Da Arbor, após direto Elefa. E aí em Elefa já intercepta para o Zulu no 7. Tem controle? Pedro 561, no portão 10 já está pronto? Está livre, Pedro 561, no comitário. Tank, prossiga. Controle 120 decimal 8. 08, obrigado, boa tarde. Tem solicitação de intraero aí? O Romeu no solo 24, autorizado a livrar à direita, não me escuta até o corte. Mais Eco Delta, prossiga. Pensa, Mike Eco Delta vai prosseguir 1000 pés. Mike Eco Delta, Valença, autorizado, 1000 pés. Direto, decola da 1-7 com curva à direita após a decolagem, ingressando corredor axé subida, aciona transponder padrão 0125, controle 120 decimal 8 e a torre 118 decimal 62. Controle 1208, torre 1186, Mike Eco Delta, pátio 402 a bordo, chame a torre 1862, ajuste 1011, então bom voo e boa tarde. Paulo Salvador, boa tarde, chame a 6213, boa tarde, para o Galeão, copia o 362, né? 213, 360 Galeão, autorizado, operador.